Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Pão de novo alentejano. O trigo do Alentejo voltou a ser a base para pão e massas. A novidade foi apresentada em Monforte com o lançamento da marca Cereais do Alentejo. Criada pela AMPOC, trata-se de uma marca de cereais não processados e 100% nacionais produzidos no Alentejo. Reúne ainda 5 organizações de produtores portugueses. De acordo com o empresário Fernando Carpinteiro Albino, e cito, 95% do pão que comemos no dia-a-dia é importado e 95% das massas que comemos são importadas. É um país que não é propriamente muito rico, pelo que não pode continuar a dar-se ao luxo de andar a importar isso todos os dias, refere, acrescentando que o pão alentejano feito com cereais da Ucrânia ou do Canadá tem pouco a ver com o Alentejo. O Governo anunciou sexta-feira, através do Ministro da Economia, o arranque da barragem do Pisão no Conselho do Crato, uma obra que é aguardada há décadas pelas populações do Alto Alentejo. A barragem do Pisão, que já foi anunciada por 3 primeiros-ministros, mas que continua por construir, terá agora luz verde para avançar com o investimento estimado em 100 milhões de euros. Nesta edição mostramos as imagens das festas e do dia dedicado às crianças. A alegria e diversão foram uma constante nos concelhos de Arronches, Campo Maior e Elvas, que dinamizaram iniciativas entre municípios, escolas e instituições para dar um colorido diferente ao Dia da Criança, celebrado mundialmente a 1 de junho. Em reportagem contamos a história de Marguerite Beatty. Rio de Janeiro, Miami e, mais recentemente, Elvas são as cidades onde já viveu a brasileira com nacionalidade estadunidense. Aos 61 anos chegou à cidade alentejana, da qual nutre grande carinho e vê potencial de crescimento num concelho que está posicionado entre localidades com uma forte componente histórica, gastronómica e cultural. Damos ainda conta de diversas iniciativas na região. Em Badajoz, a IFEBA encheu-se de amantes do touro e do cavalo. No Alandroal celebrou-se a festa M80. Na Barragem do Caia houve voluntários para limpar lixo existente e milhares de jovens estiveram em Elvas, Campo Maior e Vila Buim para participar nas finais dos Campeonatos Nacionais em Juvenis do Desporto Escolar. Foram estes os principais títulos da semana informativa do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do jornal Diário do Sul para esta semana. Foi no dia 1 de junho que se realizou a conferência de encerramento daquele que foi o maior exercício de proteção civil a nível do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, efetuando-se um balanço de todos os exercícios que envolveram 21 municípios, dos quais Viana do Alentejo fez parte, testando a ativação do seu Plano Municipal de Emergência entre 28 e 31 de maio. O principal objetivo foi dar uma resposta de apoio à população, de uma forma integrada e com interajuda de diferentes equipas especializadas e agentes de proteção civil de uma forma adequada. O balanço final, efetuado pelo MEPC, classificou que o sucesso do evento foi originado pelo bom planeamento e pela sua boa operacionalização no campo, o que permitiu testar os modelos da ação e que contribuirá para implementar melhorias para as situações futuras que, numa situação real, podem fazer a diferença na capacidade de resposta. O município de Viana do Alentejo felicita e agradece a todos os participantes e entidades que fizeram parte deste exercício, que se revelou de extrema importância para a população do concelho, para o país e para toda a comunidade europeia. No distrito de Évora, foram criadas 250 empresas entre janeiro e abril de 2019, traduzindo um aumento superior a 20% face ao período homólogo do ano passado, segundo avançam os dados reunidos pela COSEC, Companhia de Seguros de Créditos, dando ainda conta que a região conta atualmente com 7.872 negócios, contribuindo com 1,6% para o total do tecido empresarial do nosso país. Segundo a COSEC, que é a seguradora líder em Portugal nos ramos dos seguros de crédito e caução, o distrito de Évora registrou menos 10% de encerramento de empresas nos primeiros 4 meses do ano, comparativamente com o período de 2018, encontrando-se a região ainda no top 10 nacional, ao exibir um dos melhores rácios entre a criação e encerramento de empresas nos últimos 12 meses. A iniciativa Água Sem Plástico, promovida pelo Núcleo Empresarial da região de Évora, visou desafiar todos os residentes da incubadora e aceleradora do Centro de Negócios do Alentejo a adotar a garrafa de água reutilizável NER e, assim, contribuir para um ambiente mais sustentável. A ação insere-se no âmbito do projeto Alentejo Green Business, que assenta num compromisso para a economia circular e para a implementação de boas práticas de gestão dos recursos. Gigantes ou pequenas, a representarem a figura humana ou animais com um caráter mais ou menos tradicional. Estas são apenas algumas das características das marionetas e bonecos que por estes dias invadem a cidade de Évora. Após 6 anos de interregno, a Bienal Internacional de Marionetas de Évora volta a acontecer nas ruas desta cidade alentejana. A inauguração aconteceu na passada terça-feira e até ao próximo domingo há bastante por onde escolher. Muitos dos espetáculos acontecem ao ar livre e de forma gratuita. O Jardim das Canas, a Praça de Sertório, o Largo Luís de Camões, a Praça de Giraldo, a Rua da Alcárcova de Baixo, a Igreja de São Vicente, a Praça 1º de Maio, o Jardim Público, o Largo Álvaro Velho, o Mercado, o Jardim do Bacalhau e o Jardim de Diana são os palcos anunciados. A par disto, há também alguns espetáculos que decorrem no Teatro Garcia de Rezende, tendo estes entrada paga. É também junto ao teatro, mais concretamente no Jardim das Canas, que está patente por estes dias uma exposição alusiva aos bonecos de Santo Aleixo. No total, são mais de 70 apresentações protagonizadas por artistas de 28 companhias, oriundas de 11 países, nomeadamente Argentina, Moçambique, China, Brasil, Espanha, França, Hungria, Peru, Itália, Portugal e Dinamarca. Recorde-se que a BIM é organizada pelo Centro Dramático de Évora, Sendrev, desde 1987, apesar de não se ter realizado em 2015 e em 2017 por falta de financiamento. Foram estes os destaques do Jornal Diário do Sul desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.